Captaria. Arrasta pra cima. O foco é o job. Quer ver peitinho? Quer ver bundinha? Quer ver marquinha? Naquele pique? Pis! Faz o peito. Faz o peito. Faz o peito. Ei, oh, você desacreditou e agora vai pagar pra ver. Ela tá demais no Instagram, tá demais no Facebook. Eita caralho! É só noite. Só noite. Arrasta pra cima que ela põe fogo no parquinho. Arrasta pra cima que ela põe fogo no parquinho. É só nudezinho. Nudezinho. É só nudezinho. Nudezinho. Captaria. Arrasta pra cima. O foco é o job. Quer ver peitinho? Quer ver bundinha? Quer ver marquinha? Naquele pique? Pis! Faz o peito. Faz o peito. Faz o peito. Ei, oh, você desacreditou e agora vai pagar pra ver. Ela tá demais no Instagram, tá demais no Facebook. Eita caralho! É só noite. Só noite. Arrasta pra cima que ela põe fogo no parquinho. Arrasta pra cima que ela põe fogo no parquinho. É só nudezinho. Nudezinhos. Só nudezinho. Nudezinhos.